vou contar uma história, irmão, preste atenção. Um fato que ocorreu na minha linda conversão. Uma família estruturada com pouco de bem, felicidade e amor, princípios que todos têm. Lembro de todos os momentos, quando pequeno, criança, meu pai trazia presentes, final de ano, lembrança. E eu sempre crescendo, é. Família sempre unida, meu mano ia morrendo. Pneumonia foi dupla direta no coração. A medicina dizia pra ele não tem solução. Meus pais desesperados, e foi aí que nasceu o primeiro milagre, tá ligado? Uma serva de Deus convidou minha mãe pra orar e congregar na igreja. Vinha a palavra lhe falar da obra que faria. Tá separado por Deus, escolhido foi minha família, véi. Passou-se os tempos, minha mãe ali não mais voltou, mas Deus cumpriu sua palavra da morte, meu irmão libertou. Fui crescendo na escola, sempre aprontando com os manos. Conheci o baseado, no mundo eu ia afundando. Meu passado eu vou narrar o que aconteceu. Essa é a minha história linda que Deus escreveu. Ela que Deus escreveu. Não sofra assim, eu sou teu Deus, eu vou te ajudar. Crescendo e de repente percebi tudo mudou, tudo que era unido, família que se separou, desintegrado o encanto do laço, união, amor, não era bem assim. Como chorei e sofri, mas aprendi, a vida é assim, é. 18 anos de idade a cabeça formou, cantor de rap, sucesso, primeira letra estourou. Com pouco tempo jurado pelos covardes da quebra, a união foi embora, meu irmão que não conversa. Passou-se os tempos da pipa e da brincadeira, de jogar bola e zoar a noite inteira. Pois é, truta, e mais ou menos assim. Minha mãe ficava na esquina esperando o seu filho, milhares de pensamento, orando trago tranquilo. E no trabalho um dia me apareceu, me anunciando a palavra. Estava serva de Deus, palavras lindas, aceitei, tomou meu coração. E de repente convite, eu ia na congregação, a conversão tava chegando, eu ia mudar. Essa é minha linda história que aqui me faz chorar. E muitos que estavam do meu lado ficaram pra trás. Outros que estudaram perderam o caminho e a direção, conheceram o mundo do crime e das drogas. Mas agradeço a Deus que hoje estou de pé. Guerreiro, ergue a cabeça, ladrão. Vai seguindo na fé. Jesus Cristo te faz um homem forte. Não sofra assim. Eu sou teu Deus. Eu vou te ajudar. Casou e se mudou, mostrou sua nova vida. Batizado hoje sua mãe, agradece a Deus. Com rosto de sofredor e marcas que a dor lhe deu, eu agradeço a Deus por ter me livrado do crime e escrever minha história com lindas mãos sublime. Em muitos anos não rimo, mas venho com boa intenção. Não quero grana nem fama, apenas somente o irmão. Aí, truta, se você conhecesse o que eu conheci, me entenderia. Sairia desse mundão tão louco que te oferece e conhecia o meu Jesus. Porque uma alma vale muito mais do que milhares de aplausos. Assim, não sofra assim. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Estou com você. assim. Eu sou teu Deus, vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Vou aparecer, filho, eu vou aparecer. Estou na sua vida, você. Estou com você. Só basta acreditar.